Jornal Décima 8. Boa noite, bom trabalho. Oh, 8, autorizado, puxa a porta, táxi. Uno 40, Cida Coral. Atenção, nível 140, perfil da Coral, azul 4959. Por favor, de Ruitap. Cica 3152, eu tenho identificação, delta nível 070, chegada Mário. Afirmativo. Delta 070, tá 31, tudo bem, chegada Mário. Cica 3152, tá presente, tá 3152. Autorizado. Serviço ADA terminado, afastado 5,9 milhas a nordeste de Salvador. Chama o controle Aracaju, frequência 120, decimal 3, bom voo. 120, bom voo. Oito no zero, de presença lá, vento 140 graus, 208. 868 pagou 3.000 com ajuste no 0 no tempo. 0, decolado 5-1, chama o controle 198, bem-vindo. 098, obrigado, boa noite, 98, 98. Controle Salvador, boa noite, Rio 9810. Noite 9810, contato radar, sobe e mantém nível de voo 340, CD da Elma, após 2000, direita, lenta. 7340, da Elma, após 2000. Direto Lida, só de 8 a 0. Siga o número 34. Que desvio à esquerda, senhor? Solicite a proa de Aracaju para evitar a formação. Siga o desvio no 34. Ciente, obrigado. 052, livre descida até 4000, ajuste no 095. Estado 4, 1, 0, 7, completa final, torre 18, 9, 5, bom pouso. 1868, completa a redução 1709, desce para 2000, autorizada final do procedimento, repórter estabilizado. 2000, repórter estabilizado, reduzindo a velocidade de 8000. 4107, chamará em baixo para lá. Golo 868, estabilizado, torre 1 no 8, decimal 95, bom pouso. 895, Golo. Foi Salvador com 868, próximo onde a Serra Visual. 868, número 2 para pouso. 868. 134, chama o centro, frequência 2545, secundária 12685, bom voo. 2713, a sua identificação foi pelo para interceptar a chegada a bomba e descida para 4 mil pés, ajuste no 0 no 5. Na sala 59, direito no 21, décima 1, boa noite. Direita 21, ó. Alve 810, Recife, 125, décima 1, secundária 13325, bom voo. Recife, 125, décima 1, alternando 13325, obrigado, boa noite, 9810. 3152, estabilizado, torre, 18, décima 95, bom pouso. 395, boa noite, na 3. Serviço da Encerrado, 54 milhas a sudoeste de Salvador. Mantenha o nível 140 e chama o controle Leos. Frequência no 20, decimal 1, bom voo. 0 decima 1, bom voo. Amador é o Amador 273. Filho 273. É possível confirmar a data? Seria possível ir com o dia internacional, se usar um extra prolongamento da cabeceira e fazer uma base pela direita? O 2703, inicialmente voe na proa de Duna, descendo para 4 mil, dependendo do tráfego mais próximo, eu autorizo o senhor, 2703. Romeu, taxi Alfa Juliette até remota 1 ou 2. Taxi Alfa Juliette até remota 1 ou 2, está 3 ou 2. No 3, mais próximo de Zuna, aguardo a munição de cabrões da regra de encontrar de volta, prosseguir via litoral sul e girar a base pela direita para o zero, que é a coordenada com a terra. Luz 3600, acima de identificação, desce ao nível de voo 050, chegada a Mari. Sabe, TAP 3600. confirmando para o 2793, confirmado DC em raio de voo visual, para ingresso para a terra do vento para a direita da 1-0. Afirma o seu cancelo para o instrumento da presente? Afirma. Gente, planifiei e cancelado agora 0291, autorizado esse da prostituição sobre o de Salvador da pista 10, o 2793. 7, o 2793. Com a velocidade indicada. Oi, senhor. Bem, eu estou ligado no estado 1015. Confirmando a reporta de Aqui, eu posso chegar na base azul do 713. Mas o D7-3 tem condições de voar na curva do marcador externo? Curvada presente para o marcador externo, 24, 27. Mas o 273 é parte da final para a torre 198, esse mandando de 5 com o povo. Vou paralisar a torre 285, por favor. Alexandre 2601, 8 decimal 95, bom pouso. 2647, muito obrigado, boa noite, bom serviço. Alfa Kilo, parte 3, 3 Romeu, posição. Alfa Kilo, parte 3 Romeu, 8 4 17. Torre Salvador, boa noite, Alta 3600, passando Sintra, baixado e travado. 3600, posição, aproximação, agora que seria. Aguardando. Boa noite, ação em identificação. Autorizado vá na prova do ônibus de estuda 2000 pés ajustada. Número 05, autorizado também já para o regimento de nossa estuda de cadeia. Próxima pessoa, calibrador. O voo 1868, autorização a Aracaju. Voo 1868, autorização a Aracaju. Correto, aguarda um minuto, posso preparar a saída do Cajão, a saída no Caju, ok? A gente tá aguardando a boca com 1868. Corona 868, Brasília Universitária, Brasília Universitária, Brasília Universitária, Brasília Universitária, Brasília Universitária. Boa tarde, amanhã hoje. Salvador, boa noite, sou o 0-1-2. Comando 0-1-2, boa noite, 120, pouso no 0-120, com luz. Ok, ele pousa no 0, tá baixado, checado, no Guilherme. Juliette, hotel 02 autorizado. Para a direita, posição, posição. Juliette, 02 autorizado. Alfa Juliette, posição 2, boa noite. Estou junto 1868, bom dia, espera dar uma 0, pronto. 1868, aí mantendo a 0. Aí mantendo a 0, 1868. Confirma para o sol. Squad. 3 minutos para pushback. Airbus 0